Thank you. Olá, Pete, que eu vou beber água. Foda-se, vou ter para a bateria, peraí, cara. É que eu não tinha nada, meu. Olha a minha faltinha.